Panorama Agrícola para 30 de janeiro de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 30 de janeiro de 2013, lua cheia no ar para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: galo que acompanha pato morre afogado. Você confere no Panorama Agrícola desta quarta-feira uma dica de saúde. Na entrevista, informações sobre a cultura do girassol. E no Viajando por Santa Catarina, Eonir Malgarese viaja para uma unidade de processamento de carne suína no extremo oeste do estado. Participe aqui do nosso programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. No verão, você deve preferir caminhar pela manhã cedo ou ao entardecer. Fuja do sol das 10 da manhã até as 5 da tarde e use sempre protetor solar. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, amigos do Panorama Agrícola! E a viagem de hoje nos leva ao extremo oeste de nosso estado. Antigamente era comum o agricultor carnear um porco para o consumo da família. E para conservar a carne por mais tempo, o jeito era fazer salames, linguiças e defumados. Aliar esta tradição com a modernidade foi um passo decisivo para a família Meneghel, o casal Dilso e a esposa Idione. Eles moram na divisa entre Brasil, Argentina e Paraguai, na comunidade Taquaruçu, município de Guarujá do Sul. A história vem de muito tempo e tudo começou com o patriarca Nono Coser, já falecido, e que hoje dá nome à unidade de processamento de carne suína. Os embutidos coloniais Nono Coser hoje são populares na região. São mais de 1.000 quilos de carne suína processada por semana. O sucesso vem dos salames coloniais, da linguiçinha e da copa. Mas a família vende também a carne fresca. E tudo é produzido com muito capricho e rigor sanitário. O processamento segue à risca as exigências da legislação, no que diz respeito à industrialização e venda de produtos de origem animal. A Daniela e a Franciele são filhas do casal Meneghel e também trabalham na agroindústria, que traz a marca do trabalho familiar. A Daniela é o braço direito do empreendimento e ela cuida de toda a gestão do negócio, uma bagagem que adquiriu lá fora e foi aplicar na propriedade rural. A Daniela fez faculdade de administração de empresas, um passo decisivo para o sucesso do negócio rural. Essa é mais uma história bem-sucedida de gente que acredita na força da agricultura familiar. Mais uma história em que a EPAGRE é parceira e dá todo o apoio para que se tenha qualidade de vida no campo. Amigos, por hoje é isso. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o extensionista da EPAGRE em Bocaina do Sul, Planalto Sul Catarinense, José Márcio Lehmann. E o assunto, cultura do girassol, que tem ajudado agricultores familiares da região. A safra desse ano já tem algum dado, Lehmann? A gente já, apesar de ter atrasado um pouco em função da estiagem que a região passou aqui, a gente hoje já está com em torno de 30 hectares plantados, né? Poderia estar um pouco mais avançado, mas como a gente disse, em função da seca, a cultura está no estágio inicial. Bem, José Márcio Lehmann, por que o girassol ajudando aí o agricultor familiar da Serra em Santa Catarina? A gente gente, com o passar do tempo, vinha procurando alguma alternativa para fazer rotação de cultura no milho, né, que é a principal cultura desenvolvida na região. A questão soja, os produtores não têm máquinas, são áreas pequenas. A questão, poderíamos usar feijão, o agricultor, pouca mão de obra na propriedade. E quando a gente descobriu dessa máquina que extraía o óleo da cultura do girassol, tanto para consumo nas máquinas dos produtores, como biocombustível, ou na consumo humano, né, que sai o óleo extra virgem, e ainda sobraria um subproduto para alimentação dos animais na propriedade, a gente viu isso como alternativa. Convidou o pessoal que desenvolveu essa máquina, eles vieram, fizemos um círculo de palestra, lavouras demonstrativas, os agricultores acharam também interessante e resolvemos apostar nessa atividade do girassol. Quantas famílias aí em Bocaina do Sul estão sendo beneficiadas? A gente já, em torno de umas 30, 40 famílias já estão envolvidas no processo, né? Já plantaram, outros não plantam, mas compram a torta produzida por a família. Então há um envolvimento direto e indireto em função da cultura do girassol. Falou também em torta de girassol, foi isso? Esse subproduto, quando você extrai o óleo, ele sobra um que a gente chama de torta de girassol, né? Que é os grãos que passam pelo processo de extração do óleo. Então a gente dá esse nome torta, é onde a gente usa para alimentação de bovinos, tanto de leite, de corte, suínos, aves. Não tem animais na propriedade que não consumam esse produto, né? Ele é um produto rico em proteína bruta, né? Então o ganho de peso e ganho em produtividade dos animais é bem significativo. A ideia nossa no município aqui é que, com o passar do tempo, agora uma nova administração, a gente está levando essa atividade para ver o apoio que a administração vai dar para a cultura, que em cada propriedade se plante em torno de meio hectare a um hectare aqui no município, para eles terem esse produto na propriedade servindo para subsistência, tanto na questão de biocombustível como na questão da alimentação dos animais e no uso do óleo para consumo humano. Além disso, embeleza a propriedade. Ah, não tenha dúvida. Sabendo o pessoal que em Bocaina tem girassol, praticamente assim, toda semana alguém está ligando para ver se já tem flor aí para a gente fazer matéria, para fazer fotos, né? O pessoal, é muito lindo mesmo as lavouras de girassol. A época ideal é essa de janeiro e fevereiro? Não tivesse tido esse problema com a estiagem, hoje nós já estaríamos com as lavouras em plena floração, né? Infelizmente, atrasou um pouco. Acredito que aí para meados de fevereiro, final de fevereiro, a gente já vai ter elas com flores. Bem, José Márcio Lehmann, você disse que, num primeiro momento, a cultura do girassol é para a subsistência. A longo prazo, a Epagre visualiza alternativa de renda, mercado futuro para a semente do girassol? O nosso objetivo aqui em Bocaina, Epagre, é basicamente a subsistência, para ter essa rotação de cultura, e ele tem todos esses ganhos que eu já citei. Mas sempre está se procurando, né? Vem o pessoal querendo comprar óleo para venda, questão homeopática, é um excelente óleo para cicatrização. Temos um produtor que produziu a safra dele toda do ano passado, estava conversando com ele agora. Ele vendeu para um senhor aqui na região de Florianópolis, uma fábrica de ração para pássaros. Então o mercado é grande, né? Tem várias. A gente todo mês, toda semana, está aparecendo um mercado novo para a nossa produção de girassol aqui. Acredito que com o tempo possa se expandir a esse nível de ter que comercializar fora. Mas o nosso principal objetivo é a subsistência do produtor. Correto. Conversamos com o extensionista da Epagre em Bocaina do Sul, José Márcio Lehmann, sobre a cultura do girassol. José Márcio, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. E a gente está aqui à disposição para quem quiser conhecer mais alguns dados sobre a cultura do girassol e sobre o nosso município de Bocaina do Sul. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.